Alfa Romeo Juliette Alfa Tango, sendo minha instrução. Já para o 03, Duna descendo para o 050. Pronto, Duna descendo ao 050, fecha a câmera. Duna 229, autorizado Congonhas, trilha 400, decola pistão 0, curva à direita, saída da Eulesa Motiva, via Apesulo 10, por base Apesulo 16, Belo Horizonte, prossegue conforme a rota do plano de voo. Controle Salvador, opera 1208, aciona 5545. Autorizado 400 para São Paulo, Congonhas, da escola da 10, com curva direita, na saída da Eulêda Motiva, apesulo 10, por base, apesulo 16, Belo Horizonte, após conforme a rota do plano, controle 120, próximo a 8, 5545, transponde, gol 1229. 1229, protegimento 40, são pronto, puxa, deve ser aumento. Chamada de puxa, gol 229. Romeo Juliet, Eco Tango, busca para 2 mil pés, autorizado LS, recorte estabilizado. 2 mil pés, autorizado o ILS, no 015, ajuste? Afirma no 015, mantém. Muito bom dia, autorizado Guarulhos, nível 360, decola pista no zero, curva direita, saída da El, Lisa Motiva, via Pesgu no zero, Taubaté. Controle Salvador, opera 1208, aciona 5544. Juliette, Eco Tango, 1895. 1895, Juliette, Eco Tango, bom dia. Torre Salvador, Papá Romeu, Juliette, Eco Tango, bom dia. Bom dia, Juliette, Eco Tango, prossiga. Tá interceptando o ILS da 10. Quente, continua a aproximação da parte na marcadora externa, baixada e travada. Bom dia, Alfa 3 Juliette, solicitando autorização de reboque do parte 3 para o parte 1 na posição 01. A Alfa, X-ray, Juliette, autorizado até 0.3, aponte para ingresso parte 1. Voltará para ingresso parte 1, Alfa, X-ray, Juliette. Juliette, Eco Tango está em livre pouso, pistão no 0, vento no 50 graus, com meia do zero, pouso autorizado. Pouso autorizado no 0, Juliette, Eco Tango. Eco Tango, no solo, 2-0, livre à direita, 1-2-1, no decimal 1. Juliette, Eco Tango, tu ia com uma parte que ia conseguir? Sim, estou autorizando o trânsito Alfa Juliette, contorno parte 1, Lima Mai, Quebec. A Quebec reporte para cruzamento, pista no 735. retorno à autorização de boost de estacionamento no portal número 5. É 251 agora de autorização para o boost de estacionamento. Olha, 251. O Alfa 6 Direto, mantenha a posição. Tendo posição, Alfa 6 Direto. Canelé 251, eu sou autorizado se estiver finalmente em pronto. Isso, é uma chance, 251. Direto, estamos autorizados, cruzamento, sistema 735, autocenário, só frequência livre. Paulo 62, segundo para o táxi com 134, são 5 horas e 40 de autonomia, onde é a Nagarião? Funcionário 251, autorizado o táxi, a parte 1, táxi Índia, ponto 0.0, chama em Torre Salvador, 1.1.8.95, registro centímetro 0.1.5. Táxi 1895, 25. Alfa-Romeo, San Mike Bravo Yankee. Mike, bom dia, fornecer atualização para o reboque aqui da, da 14 para posição número 7, por favor. Bravianque, está autorizado na faixa terra. Ok, obrigado, senhor. Salvador, bom dia, está aqui. San 3171, autorizado Guarulhos, nível 320, decola pista 10, curva direita, saída da El, Leda, Motiva, piso 10, Taubaté. Controle Salvador, opera 120, decimal 8, chora 5551. Então, 3171, que eu estou vendo em preparação, pronto, foi esse verbo estacionamento. Tono 0, vento 180 graus com 119. Em decoro, 10 segundos. Autorizado, já posta posição 01. Para posto tag, voo no 229, não 4. Só que 6 direto, mantém posição. Mantendo posição, alfa 6 direto. Voo no 229, autorizado, são plantados. Parei, tag, voo no 229. Chanel 6251, decolando os 32, controle 120, decimal 8. 082, Chanel 6251, decolando os 32. Chanel 6251, completa a data da colégio, submantendo em vivo 360 após 2000 violeta. Eco 1339, estamos com 94 bordas, 434 Galeão. Galeão 2239, autorizado táxi de Índia, Pantera, Piscina 0, Chamitou em Salvador, 1895, Piscina 0195, poderia por gentileza confirmar a pessoa da borda? 94. Gente, graças, bom voo. Obrigado, bom dia. Alfa 6, Juliette, autorizado para seguir o reboque 201. Alfa 6, Juliette, copiou a torre. Negativo, torre. Confira, por favor. Está autorizado para seguir o reboque até a posição 01. Autorizado até 01, Alfa 6, Juliette. Bom dia, Gol 1229, autorizado a alinhar e decolar pista 10, vento 170 graus com 99. Presidente, vamos prosseguir até a ponte espera e vamos quando pronto ali. Presidente. Salvador, está Mike Bravo em aqui, informa o céu do reloque, sempre pegado amanhã. Gente. Oscar November Zulu, estamos falando do Janela, por gentileza. Meu nome é Zulu, bom dia. Estou fazendo reporte do Pátio 3 para posição 5. Por gentileza, para o reboque, chame a pessoa, o solo na frequência 121 do sinal 1. Para posição 5 no Pátio 1. Chame o solo em 121, decimal 1, por gentileza, o Janex solicitou o reboque. Ok, graças, mudando pra mim. Tá pronto, Gol no 229. Autorizado, alinhar e decolar, pistão no 0, 0170 graus, 099. Autorizado, decolar, pistão no 0, Gol no 229. Está autorizado, reboque site 3 para a posição 05, reporte para ingresso no site 1. Próximo nome do Zulu, sim, iniciando o reboque, aguardando mais. Certo, pai. Frequência 3325, alterna 251. Vamos para um táxi. Link Alpha Expedient. Decolas 40, controle 120, decimal 8, bom voo, bom dia. 208, obrigado. Para o Taxa 3, 171, 184, no Céu Verde, alterando o Galeão com 345. 171, está autorizado o Taxa 71, Taxa Índia, ponto 010, chame Torre 1895, ajuste na 095. 141, Índia, quando ponto 0395, ajuste na 371. O nome do GS está autorizado para seguir até 05, reporte ao término. Nome do Luciente, iniciando o GS 41, direção a ponte. indicação de separar 2.000 pés, última transportadora 905. Chega da Mare, Floritap. Bruno 229, chama centro Recife em 1-3-3-2-5, altura 25, décima 1. 08, nós. Centro autorizado, decolagem de volume 0, tá 3, vamos seguir. Do Oscar no Zulu, na ponte 305, encerra do reboque, grato, bom dia. Gente, bom dia. Controle 120, decimal 8, bom voo, bom dia. Bom dia, controle 2083, vamos ver. Controle de Salvador, bom dia, eu tenho 3171, da Elma, ótima. 3171, contato radar na decolagem, submoto a 320, após 2000, vou Leda. Após 2000, Leda, tá 3171, obrigado. Passa, autorizaria voar a duna? Exato. autorizado, Duna, obrigado. Dan 3, Duna 71, desvio meteorológico, curva direita, proa 230 por 40 milhas. Tinha pedido isso, 317. Após o desvio, vai autorizar direto pro base. Após o desvio, voa pro base, 3171. Na 71, chame o centro de Recife em 3325, alterna 25, décima 1. 3325, caixa de falha 1251, tá? 3171, obrigado. Plano 884, livre do SFU e plano 0, chame sobre o mesmo localizador. Altímetro agora 1015. Tá livre, o X-Men 90, chamará estabilizado, ajuste 1500, tá? 8.4 estabilizado? Agora é estabilizado, Uno 8, 1.4. Eu te aproximo a CLS, preenche a matriz salvadora em 1.8, decimal 95, boa, 1.8, 1.4. É, dá pra ver, tá? Vai chamar pra 1.8, 95, bom dia. Eu vou no 894, tá voltando, tá passando o externo pra embaixar travado. Eu vou no 894, altímetro no 015, o vento 1.70 graus com 0.5 nós, tem pouso autorizado, pistão no 0. É livre pouso não no 0, vou no 814. No 4, solo 02, à direita, solo 121, decimal 1, bom dia. Não, bom dia, senhor. Oito no 4, está autorizado Alfa, Juliette, remoto 1-4, pátio 1. Alfa, Juliette, remoto 1-4, no pátio 1, 8 no 4. 916, ascendente expressão, desce para 2.000 pés, altímetro em Salvador, 916. Chega lá dentro. Quem achou uma identificação, ajustado em 916 e a proa chegada a ponto 916. Desce para 1.60, pode prosseguir na guia chegada? Precisa para 2.000 pés, ajustado 1.0, 1.6. Gol, 9.9.1.6. Salvador.